quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impele à trilha da esperança, laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio a serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvem o dia, pensa em Deus, o amor onipresente, que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo à justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nolo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, porquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo. Quando pudeste encontrá-lo dentro do coração, nos momentos da angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer: bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia, Sérgio, que é uma delícia estar aqui com vocês nos comentários desse programa. Bom dia, André. Bom dia, Vic. Então, agora o André ganhou uma auxiliar, a esposa dele, na técnica de som. Ele andava meio rebelde, ela está colocando ele no eixo. Vai ficar bem melhor o programa, com certeza, né, Sérgio? Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos a sua presença, eu vi. E bom dia para você que está nos ouvindo pelas ondas da internet. Há muito tempo eu com o Luiz na rádio brincamos de Deus agir escancaradamente em nossa vida, né? Ele não disfarça, ele nos auxilia a cada momento, em cada lugar. E quando nós... Olha que interessante, né? A obra chama Levantar e Seguir. E para levantar e seguir, você muitas vezes, talvez para não falar todas, precisa desse amor onipresente de Deus. Que a vida nos coloca as experiências necessárias para a nossa evolução. E natural que em alguns momentos a gente fique depressivo, que a gente fique ansioso, que a gente fique até raivoso, fique irritado, fique injuriado, porque as coisas estão aí na nossa frente e a emoção ainda do nível evolutivo que temos nos promove, acomete emoções as mais variadas. Não é problema sentir essas emoções. O grande problema é você paralisar nessas emoções e ali não mais evoluir. O nosso processo é de evolução. Então, o que Emmanuel está falando com o título da obra? Você vai cair. Não tem problema, não. Mas levanta e segue. Porque você conta com o amor onipresente de Deus. Onipresente porque ele está presente em todos os lugares. Por isso o nome onipresente. Presente nos momentos seus de muita alegria e de muita dificuldade. Ele está ali presente. Ele está te amparando. Mas qual é a grande dificuldade? Muitas vezes de acessar essa presença de Deus, porque ela está na sua alma, ela está no seu coração. Para isso, você, no meio da aflição, no meio daquela situação diversa, você tem que lembrar de parar e conversar com Deus. A conversa através de uma prece, de uma oração, que não precisa ser das formais, uma palavra do seu coração para Deus. Aí Deus está ali, onipresente. Quem muitas vezes está ausente naquele momento é você de você mesmo, mas Deus está lá. Bom dia, meu amigo Sérgio Aguiar. Bom dia a todos, Wilson, Alan, Vi. Como eu disse, agradecemos a presença dela, porque o André vai ficar bem controlado aqui. Vai fazer direitinho o trabalho dele. Alan tocou no ponto da presença de Deus e aceitação de Deus como o Salvador ou como aquele que vai nos tirar. Eu queria explorar esse texto pelo lado que me tocou efetivamente. Assim, nas minhas reflexões enquanto o Wilson lia, para que a gente possa levantar e seguir, porque o primeiro aspecto é aceitar que caiu. E para que a gente aceite que caiu, a gente precisa quebrar um pouco o orgulho, quebrar a nossa própria onipotência, né? Que muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus como se fôssemos maiores até que eles. E aí o segundo aspecto é conseguir achar uma outra saída, porque quando a gente cai e a gente aceita que caiu, muitas vezes a gente entra num processo de apatia, a gente se vira contra si mesmo, e esse segundo passo seria acreditar que existe alguma coisa além do horizonte. E aí entra a fala do Alan de aceitar Deus, e nesse momento, como Emmanuel disse, é um momento propício, porque é um momento talvez que a gente abandone a nossa própria rigidez, a gente abandona aqueles velhos hábitos que, como roupas usadas, já não nos servem mais, já não estão nos levando para caminhos que nos confortem ou que nos mostrem o bem-estar que a gente gosta que nos energiza, na verdade. Abandona a teimosia. De certa forma, a gente se introspecta, a gente volta para dentro de si mesmo e a gente já sabe que Deus é lá que a gente vai ter esse encontro maravilhoso com Deus. Mas também a gente liga a intuição, e a intuição é que faz que a gente possa começar a ouvir, a sentir Deus e a ouvir a mensagem dos representantes, dos espíritos superiores, ou você que está aí, se não acredita em espírito, dos seus santos, dos seus anjos. Mas é nesse momento quando a gente se dobra os joelhos e se dobra para tomar consciência que não é tão autossuficiente, que precisa de Deus, que precisa da espiritualidade se conectando a Ele. Aí a gente, de repente, segue. E quando a gente decide seguir, tudo aquilo que fez a gente cair já não tem mais o mesmo peso, já não tem mais a mesma relevância. Então, talvez, baseado no que você falou, baseado no que eu concluí aqui, o maior aspecto que a gente tem que abandonar é essa teimosia mesmo e colocar um pouco de confiança naquilo que a gente ainda não consegue visualizar, vislumbrar. Eu acho que nós, somando o que você está falando, eu acho que nós temos que diminuir a nossa onipotência. Onipotente. E permitir essa onipresença de Deus em nossa vida. Porque sempre que o ego nos infla e a gente se acha acima de Deus, Tanto é que na qual que é o primeiro mandamento, segundo Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, quando você coloca Deus realmente acima de você também, né? E ama a você e ao outro, aí a vida segue mais fácil. Na tua fala, duas figuras históricas vieram à minha mente. A primeira, João Batista, quando ele disse que era chegado o momento dele se diminuir para que o Cristo pudesse crescer. E a fala de Paulo, hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. É se diminuir nesse aspecto, não de se menosprezar, de acreditar que você não é onipresente, que não é onipotente, que você pode ser auxiliado. Está tudo nessa questão do aceitar que caiu. Acho que é o primeiro passo para a gente realmente começar a caminhar. Eu acho interessante, eu me lembro que uma vez eu fui convidado, comecei a trabalhar numa empresa, numa outra cidade, como gerente comercial. E a minha responsabilidade era montar uma equipe comercial, começando pela avaliação da equipe que estava lá. E eu chamei as pessoas para conversar, dei as primeiras orientações e eles começaram a trabalhar. Eram três vendedores, dois vendedores seguiam normalmente fazendo suas vendas dentro dos padrões ali que a empresa necessitava. Um terceiro, não. Então, eu chamei para conversar esse vendedor diversas vezes. Eu me lembro que numa das últimas conversas, eu ia dizendo para ele, falei, olha, mas a gente precisa fazer desta maneira, no atendimento, na captação. E tudo que eu dizia, ele dizia, não, mas eu faço assim. Olha, mas na hora de atender, a gente faz assim. Não, mas eu faço assim já, eu já faço assim. Olha, na hora de fazer o pós-venda, você precisa... Não, mas eu já faço assim. Então, não havia nada que eu pudesse acrescentar para ele. Eu não tinha nada para dar para ele. Porque tudo aquilo que eu tinha para dar e que eu compartilhava com os demais membros da equipe e que, de certa forma, era recebido, ele já fazia. Mas eu não sei se ele realmente fazia. É que ele já estava pronto. Ele estava completo. Então, ele não estava disposto a mudar, ou como esse comentário meu faz link com o comentário dos dois, né? Ele não tinha a sensibilidade de perceber que ele deveria se esvaziar, deixar de ser, ou de acreditar no que ele acreditava. Onipotente, ele não precisava. Então, não havia nada que eu pudesse fazer com ele. Tanto que ele teve que ser substituído por conta disso, porque não havia. O que a gente vai fazer com uma pessoa? E assim, esse é só um exemplo, mas assim acontece em conversas até mesmo das pessoas que nos procuram com algum problema na própria casa espírita. A gente conversa com a pessoa muitas vezes, porque assim, nós não temos, né, Alain e Sérgio, uma solução miraculosa para nenhum problema. A gente vai falar o que? Olha, prece, evangelho no lar, né, se aproximar mais da casa espírita, muitas vezes é importante para se manter num ambiente equilibrado, levar aquele equilíbrio para casa. E muitas vezes acontece a mesma coisa. A gente fala para a pessoa, não, mas eu faço evangelho toda semana, eu já faço isso, eu já faço aquilo, e você fica sem saber por onde seguir. Sabe, Wilson, eu vou aproveitar o que você falou e vou somar aí alguma coisinha. Eu acho que a grande dificuldade do ser humano é mudar padrão. Estou falando para todos nós, não estou falando para alguém específico, em todos nós. Mudar padrão é muito complicado. Então, a partir do momento que você não está gostando do que está acontecendo na tua vida, que aí vem na fala do Sérgio, onde ele coloca que a primeira coisa é entender que você tem que fazer diferente, a partir do momento que você não está gostando, né, você não está gostando das consequências do entorno da sua vida, você não está curtindo aquilo. Tem que identificar que tem um problema. E que problema é esse? Se você fizer uma autoanálise, você vai detectar em você padrões repetitivos que acontecem durante a sua vida. E que a hora que você se sente mal, você pode perceber que provavelmente está ligado a um problema básico. Que se, enquanto você não se debruçar sobre ele, não atacá-lo para mudar esse padrão, você tem um alívio e daqui a pouco aquilo volta. Você tem um alívio e dali a pouco isso volta. até a hora que você tem um insight. Fala assim, pô, é isso. É isso. A hora que você aceita que você tem um problema, que você identifica o padrão e você muda, se permite mudar no padrão, certamente você vai progredir bastante. Mas a maior dificuldade é se desparalisar no padrão, né, e ressignificar isso. Eu vou pegar em cima do seu e vou explorar, porque você falou de padrão, explodiu a minha cabeça aqui, porque falei, poxa, por que a gente está tão preso a hábitos? E a primeira reflexão é que o padrão ele traz conforto. Ah, sim, você tem ganho secundário. Tem ganho secundário. Ninguém gosta de não ter razão. Ninguém gosta. Todo mundo quer ter razão. Então você vai procurar no mundo o que reflita aquilo que você acredita. Não, o padrão é... Eu faço sem esforço. O padrão, como o Sérgio falou agora, o padrão, ele só é perpetuado, ou não vou nem falar a palavra perpetuado, ele só é repetido, né? Perpetuado, você que tem que quebrar ele. Ele só é repetido porque você ganha com aquilo. Até a hora que você perde. Isso. Na hora que você começar mais perder do que ganhar, e incomodou. E às vezes é um ganho egoísta, de vaidade. Mas sempre só. É egoísta. Ter razão sempre. Ter sempre razão. É um ganho. É ter razão o ganho, só ter o ganho razão. Secundário sempre vem do ego. Mas o segundo aspecto, e aí é de muita conversa com gente que passou por momentos difíceis nos atendimentos fraternos, assim. É melhor o ruim que eu já conheço do que o ruim que eu desconheço. Ou o novo. Ou o novo ruim. Que eu desconheço. O novo, de maneira geral, que eu não sei lidar. Eu estou numa zona de conforto no ruim. Exato. Isso. Exatamente esse o ponto da... O que o padrão faz conosco. Né? A gente acaba... Aí eu já conheço as coisas ruins da minha vida e já tenho como lidar jeito, com elas. Foi Deus que me fez assim, quem quiser que me faça outro. Como que é, Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim, Gabriela. Então, esses dois aspectos, eu acho que eles são maquiavélicos e acabam, de certa forma, nos prendendo ao que a gente está habituado a fazer. E também tem o quê do Wilson, do que o Wilson mencionou, assim... A estrutura de quem sou já está meio que determinada, assim, e de certa forma tem o que? O meu quê de onipotência, de arrogância. E para quebrar isso é muito complicado, porque eu tenho que, de certa forma, passar essa barreira de dizer eu não sou o que eu gostaria. Assim, eu posso ser melhor, como que eu mudo? Isso. Chacoalha o bambuzal, né? É, complica. Mas é assim, tem pessoas que acabam se acostumando com as dificuldades. Se acostumam, né? O que acontece? Vive uma vida de nervosismo, de tensão constante. As relações familiares são duras, são pesadas. E acaba acreditando que a vida é daquele jeito mesmo. E a vida não é assim. A vida é leve, ela deve ser leve. Mas sabe, Wilson, o problema é que é a fragilidade do ser humano, né? A gente aqui está falando de uma pessoa que vive pesada assim, e tem muita gente, eu concordo contigo, mas ela não é assim por maldade, a gente tem que sempre lembrar disso, ela é por fragilidade. Alguma coisa endureceu para ficar daquele jeito, às vezes um padrão adotado dos pais, às vezes um padrão adotado dos avós, é um padrão de comportamento familiar. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu não gosto muito dessa história de doença genética, sabe? Porque a pessoa, família inteira minha tem diabetes. Também a família inteira come errado. Pois é, acontece. Então é natural que desenvolva diabetes na família inteira. Esse é o processo, se a família inteira tem. Como que nós vamos mudar o padrão alimentar? Vai parar, mas não é genético, é comportamental. Então, qual é o padrão da sua família? Romper um padrão familiar é muito mais difícil, porque você... recebeu o input ali de vô, avó, pai, mãe, tia, tio. Como que isso vai ser diferente? Nossa Senhora! Olha, Alan, a Regina está em casa ouvindo esse programa e ela, ouvindo você falar, vai se lembrar que nós falamos a mesma coisa dentro do carro ontem, quando saímos da União e íamos para casa. Falávamos exatamente isso, né? Sobre muito esse padrão, essa genética que a pessoa vai herdando. Ela chega, o mundo dela já está feito, né? A cultura familiar já existe. Mas extrapola a fala do Alan agora, que a gente falou do familiar. E a questão milenar? né, não, do ser não, espiritual. Não. Atavismo, amiga, eu nem, você nem foi no judiar. Eu nem coloquei a reencarnação no pedaço aí. Porque eu imagino que chegando no plano espiritual, o cara vai olhar para mim e falar assim, Alan do céu, o que, que não é fácil ser, né? 15 reencarnações errando igual, cara. Você não consegue nem errar diferente para ajudar a nossa criatividade, cara. Muda esse padrão, danado. Nem desafia a minha inteligência para te dar um conselho diferente, né? E um outro aspecto do texto que é muito importante a gente abordar também é a questão do auxílio invisível. No primeiro parágrafo, ele fala que a mão invisível... Né? Quantas pessoas não estão numa casa espírita, por exemplo, estão lá sentadas, ouvindo a palestra e não têm ideia do que estão recebendo? Porque nós não vemos. Muito antes do passe, né? Essa pessoa talvez nem precisasse receber o passe, mas ela vai receber o passe, não tem problema, ótimo. Mas de quantas doenças nós já não fomos, talvez, curados ou impedidos que se desenvolvesse por conta de um momento que a gente vive na nossa existência, de uma experiência que a gente precisa viver ainda, por estarmos no caminho do aprendizado, talvez, nós, enquanto encarnados, jamais saberemos. Mas um dia a gente vai saber, toda ajuda que a gente recebeu, aquele momento ali, tinha alguém do teu lado, naquele outro momento tinha alguém fazendo por ti, não, mas te inspirando a fazer. Vamos agora divulgar a campanha para a leitura e o estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta orientação, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode encontrar estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, aqui em Piracicaba, livraria mantida pela UZI, aqui de Piracicaba. Quero aproveitar, antes de chamar aqui a mensagem da Terezinha, mandar um alô para os nossos ouvintes. Ó, nós temos agora ouvintes em Piracicaba, em Itapira, em Rio Preto, em Cerqueira César, São Paulo, Campo Limpo Paulista, Rio das Pedras, Santa Bárbara do Oeste, Mogi Guaçu, Limeira, Campinas, Sumaré, Araras, Pilar do Sul, e temos até um perdido aqui que está aqui, não encontrado. Temos nos Estados Unidos um ouvinte americano aqui. Ah, também. Tem aqui, Estados Unidos, aqui, é, exatamente. Americano, eu acho que esse não encontrado é porque não encontrou o estado. Está nos Estados Unidos, esse daqui. Não é. Eu ia falar que pode ser minha filha, mas agora ela está dormindo nesse momento. Porque são 6 horas à frente. Atrás da gente. Então, com certeza está. Um grande abraço a todos, um bom domingo e nossa gratidão aí por nos acompanhar. Vamos agora para a mensagem, então, súplica na voz de Terezinha Oliveira. Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta então para o primeiro bloco do programa Visão Espírita dessa manhã, do dia 10 de fevereiro do ano de 2019. No primeiro bloco, nós estudamos a obra Vinha de Luz. Hoje nós selecionamos o texto Filhos da Luz. E quem vai fazer a leitura é o nosso amigo Alain Diniz Souza. Andai como filhos da luz. Esta passagem está em carta aos Efésios de Paulo, no capítulo 5, versículo 8. E Emmanuel comenta: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece. Ensina, ampara e irradia-se. Eu gosto muito da visão da luz e da sombra. Sempre quando um texto aborda a questão da luz, me vem em mente que a sombra nada mais é do que efeito da luz sobre um corpo opaco. É quando o corpo não permite que a luz a atravesse, ele projeta sombra. Trazendo essa imagem para nós, é exatamente isso. A luz, como diz aqui, a missão da luz é uniforme e insofismável. Ela está em todos os lugares. Entendamos luz aqui como a presença de Deus. Deus está no centro da criação, irradiando para todos os lados. Só que nós, opacos que ainda somos, lançamos luz e não absorvemos essa luz. Com isso, a gente acaba sendo portador dessa perturbação, como a gente viu no texto aqui. É curioso, nós somos 7,5 bilhões de habitantes no planeta. Todos nós imperfeitos, nos estágios primeiros ainda da evolução, dando os primeiros passos, né? Há pouco mais de 200 mil anos a gente estava pendurado nas árvores ainda. É pouco, 200 mil anos é muito pouco tempo. Temos livre-arbítrio. Podemos decidir o que queremos. Agora, seres imperfeitos como somos, você diz, ó, você é imperfeito, pode fazer o que quiser, qual é o resultado? Imperfeição. O resultado é imperfeição, é o mundo que nós vivemos. Jesus vem há 2000 anos para direcionar as nossas atitudes, a nossa conduta. E a gente passa esses 2000 anos ouvindo a sua mensagem, né? E agora, no meu entendimento, né, com a chegada do Espiritismo, é que a gente de fato consegue entender toda a relação. Então, quando a gente fala em luz aqui, quando a gente fala em progresso, quando a gente fala em espírito, nessa relação dos seres encarnados e desencarnados, é somente a partir do Espiritismo que nós, de fato, temos condição de assumir a nossa condição, fazendo um link aqui para o primeiro texto, né? Assumir essa nossa condição de imperfeição e perceber o que é que a gente está levando para os outros. Qual é o nível da nossa conversa, do nosso... dos nossos diálogos, o que estamos falando. Tem uma frase que é de autor desconhecido, que eu não sei quem é, se algum ouvinte conhecer, aliás, compartilhe conosco aqui pelo Facebook, é que as pessoas pequenas falam sobre outras pessoas, as pessoas medíocres falam sobre coisas, e as pessoas elevadas falam sobre ideias, ideais, virtudes. Então, com base nisso, é interessante a gente perceber de que nível é a nossa conversa. Quando a gente conversa com alguém, a gente fala sempre de outro alguém que, né, que não está presente, sobre a gente critica, o que a gente está falando, como a gente está investindo o nosso tempo. Ou a gente fala sobre ideias elevadas, sobre amor, sobre virtudes, sobre conduta, sobre renovação da sociedade. Às vezes a gente fala de coisas, né? Mas ainda assim, segundo essa frase, existe uma certa mediocridade, né? Eu falo da casa que eu comprei, da casa que eu quero comprar, do carro que eu quero trocar, são coisas. Então, com base nisso, a gente pode se encontrar, não é, Sérgio? Tudo que a gente está falando, é impressionante como a gente acaba se conectando, né, entre um texto e outro, fruto da preparação do programa, tanto do Alan como do Wilson aqui, como do Geraldo, que não está aqui hoje. E é impressionante algumas coisas que a gente deveria estar fazendo e a gente não faz. E quando a gente começa a concluir, fala, nossa, mas é tão simples, por que a gente não consegue fazer, né? Se esvaziar de si, a gente falou um pouco, né? Aí, com esse texto... A auto-observação, mas a auto-observação com os olhos do amor, para que a auto-observação não seja contaminada pelas nossas próprias mazelas, ou seja, eu negando a mim mesmo, mas de certa forma me tratando como um ser inferior, e aí eu anulo o meu dinamismo como ser. Tratar as coisas relacionadas a Deus. A lei natural, ela não precisa que você acredite nela para que você esteja passível a ela. E a palavra insofismável, indiscutível, ou seja, na lida com Deus, Jesus pediu que a gente tivesse isso. Assim, não questiona, é indiscutível. Aceita. Principalmente nos momentos onde você não tem o bom juízo, né? Onde a sua razão está prejudicada. E aí o livre-arbítrio, de certa forma, precisa ser caçado por si mesmo. Numa situação mais difícil, ser caça. Eu, de vez em quando, nessa minha trajetória humana, eu cacei o meu livre-arbítrio. Falei assim, ó, sua decisão está prejudicada. Vai por aqui, porque você está com a decisão meio bagunçada. O teu caminho, né? Então, no meio da tempestade, você acredita no norte que foi traçado, na bússola. E mesmo não enxergando, você acredita que o caminho que você traçou para si... é correto e confia nele até a prova contrária. De repente você bate numa pedra, aí você já se apercebe que a coisa não está tão legal. E o Alan falou, tem uma frase de Facebook aqui que ela dita exatamente o que o Alan disse. Não adianta procurar um caminho novo se você não mudar o jeito de caminhar. Na tua fala anterior você disse isso. Quais são... E para mim a prova maior do amor de Deus é essa. Você evolui no seu próprio entendimento do que seja evolução para você mesmo. Então, quais são os caminhos que eu vou traçar e quais caminhos não estão me conduzindo para um bom lugar? E aí, de vez em quando, você caça o próprio livre-arbítrio, porque o teu juiz está prejudicado, como eu disse, e fala, olha, eu vou por Sim. esse outro que está sendo sinalizado. Principalmente os caminhos que o coração aponta, que a intuição aponta. E é interessante, o Sérgio falou sobre caminhos. Eu lembrei aqui de uma canção do Raul Seixas. Diz que todos os caminhos vão dar no mesmo lugar. E é verdade, né? Todos nós vamos, no final das contas, né, seremos seres perfeitos. Só que, como o Alan disse, a forma como a gente né, caminha neste caminho, é que faz com que a viagem seja mais agradável ou menos agradável. Isto é, quer seja com dor, com mais dificuldades pelas escolhas, e aí se você tem que ter uma autorreflexão para mudar de escolha, ou não, você pode seguir evoluindo com menos dor. Isto é, a vida, nós recebemos isso em um Evangelho segundo o Espiritismo, a vida pode ser tão feliz quanto possível para uma vida no mundo de provas e expiações. Eu gosto sempre muito dos títulos de Emmanuel, né? Nós estamos na obra Vinha de Luz, quer dizer, é onde a gente vai colher luz, né? É na Vinha de Luz. E esse texto em específico é andai como filhos da luz. Quando ele fala andai como filhos da luz, ele não está falando que somos já filhos da luz, mas ele está nos dando um modelo. Andai como filhos da luz, mesmo que você não seja, ande como. Já, né? Temos um modelo. Já, né? Temos um modelo. Como então, anda um filho da luz? Como, né? Um filho da luz. Então, assim, vá aprendendo. Um dia você vai ser. Então, por enquanto, você vai andando como filhos da luz. Vá. Por quê? Porque ele está falando assim, ó, que você pode escolher andar como filho da escuridão, da tristeza, da irritação. Né? E a luz, insofismável, incontornável, incontrolável, ela irradia. Agora, se você é um reflexo dessa luz, porque no máximo que nós podemos ser é espelho, né? A luz é de Deus, nós não somos ainda irradiadores dessa luz de forma natural. A gente, quando anda como filhos da luz, quer dizer, nós somos frutos desta luz, quando a gente entende que nós somos filhos de Deus e no mundo não somos mais do que ferramentas para implantar amor no coração dos homens, quando a gente entende essa nossa missão, e a gente passa a fazer um esforço. É esforçado andar como filhos da luz. Porque tem dia que a gente está cansado, está irritado, está preocupado. Tá, igual qualquer ser humano. Aqui não estamos falando para ninguém ser um super-humano, não. É ser um humano esforçado, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz de dominar suas más inclinações e por sua transformação moral. Que a gente consiga fazer a transformação moral de andar como filhos da luz, levando luz, porque a luz acaba com a escuridão. Né? É a única coisa que acaba com a escuridão é a luz. Mas você não pode querer jogar um facho de luz no olho do outro, porque também você cega. Então, a luz tem que ser natural e tem que ser progressiva para você fazer luz nos caminhos, né? Andai como filhos da luz. Eu gostei muito da analogia também que o Wilson fez, a questão da opacidade dos corpos. E o quanto, olhando essa analogia do Wilson, eu recebo a luz primeiro, assim como Jesus nos ensinou, né? Amar o próximo como consegue interpretar o amor para si mesmo, como consegue amar a si mesmo. Eu recebo a luz primeiro. E a luz, ela modifica os meus atos, o meu comportamento, tanto o comportamento emocional como o meu comportamento físico. E a partir dali, eu passo a ser um irradiador da luz e não mais um refletor. Uma fonte, a gente se transforma, né? Eu não vou mais simplesmente projetar a luz tentando ser um espelho ou tentando, mas um irradiador, como uma transmissão de rádio. Eu capto e retransmito, talvez na mesma. Obviamente, eu vou perdendo potência na minha retransmissão em primeira instância, a partir do momento que essa luz me toma de maneira mais abrangente, a minha retransmissão passa a ser mais fiel. E aí eu passo a ser um retransmissor da luz, mais fidedigno daquilo que foi predeterminado. O exemplo é Jesus. Quando Jesus diz que quem olha para ele vê o Pai, que o que sai da boca dele é o que o Pai diz, é exatamente isso que ele diz: eu recebo plenamente o que vem do Pai e retransmito para você o que vem do Pai. Então, ele é uma estação retransmissora. Fiel, extremamente fiel. Mas aí, uma pequena provocação para a gente avançar nesse entendimento. Qual que é o limite? Qual é o limite entre nós vivermos como ainda nós não somos e a hipocrisia? Né? Nessa definição, o que é a hipocrisia? Porque aquela pessoa é o que não é. ela se faz de boa, mas de fato ela não é. Porque nós estamos aqui avançando para um entendimento, que o processo de evolução de fato se dá dessa maneira. Nós decidimos agir de uma maneira diferente àquela que naturalmente nós agiríamos, isso é, eu sou esquentadinho, bravo, nervoso, então eu começo a não ser mais, mas dentro de mim estou fervendo. Né? Só que eu não estou reagindo. Até que ponto isso pode ser considerado hipocrisia ou simplesmente uma fase do processo? Esse é um limite aí que a gente tem que entender por nós mesmos. Né? É difícil... Eu não acho ruim você gostar do que você já compreende. Eu acho saudável. Eu sei, eu entendo isso. Eu acho que entender o que você entende e o que você não entende, te dando uma condição saudável mental de saber o que você precisa aprender e o que você já sabe, vamos falar assim. Agora, você não pode vivenciar uma coisa que você não é e que você não acredita, porque daí fica hipócrita, né? Eu acredito que Jesus, se ele fala mal de alguma coisa, da hipocrisia. Eu acho que é o único momento em que ele ataca fortemente conduta, é a conduta hipócrita. Ele ataca demais a hipocrisia. Raça de víboras, ele chama. Raça de víboras, ele combate muito a hipocrisia. Por quê? Porque a hipocrisia está se vestindo de um manto que não é seu. E se beneficiando por isso. O hipócrita, ele adota uma postura de forma a se beneficiar com aquilo. Claro, claro. Ele vende o que ele não é. O que ele não é. Mas para ter vantagem. É sempre ele, assim. Ele tem um ganho. Ele tem um ganho. Quando a gente trata de débito, crédito e responsabilidade pelos nossos atos, assim, o que diferencia... O que dá potência a uma coisa ou outra é a intenção. E a hipocrisia, ela está diretamente associada à dissimulação. Por que ela é ruim? Por que Jesus combateu tanto também? Um dos aspectos é que ela cria uma ilusão. O hipócrita, ele se considera perfeito e age como tal, criticando e tal. Mas o íntimo, ele sabe que não. Então, a simulação, a mimetização que ele está fazendo, a intenção ruim, o fingimento, a falsidade, ela é uma casca que ela inibe o aprendizado. E a palavra hipocrisia, muito bem puxada aí, Wilson, ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando, da esvaziar de si, de você não... E de você efetivamente abandonar hábitos, abandonar costumes que estão te levando para caminhos que você não quer. A hipocrisia, ela bate direto ali, porque ela vai criar uma casca e às vezes a gente fica anos, anos, anos e encarnações, encarnações, encarnações, inibindo o nosso próprio crescimento. Está no fato de eu não aceitar a coisa como ela realmente é, eu não me observar. Eu não me modificar. E nessa máscara que a gente cria, hipócrita, nós nos atrasamos na nossa evolução espiritual e atrasamos o outro. Porque às vezes a gente fica criando por outro uma falsa ideia de perfeição, uma falsa ideia de sabedoria, uma falsa ideia de qualquer coisa que eu tento representar e não sou. O outro, talvez mais ingênuo, mais simples, fala, nossa, como ele é maior do que eu, cria uma... Tem uma relação muito interessante que Lacan faz sobre senhor e escravo. E acho que a hipocrisia entra muito nisso aí. Ele fala que nem sempre o que se acha escravo é o escravo. Muitas vezes ele é o senhor, né, por conta dos ganhos que ele tem. Então ele manipula o outro para o outro ser o senhor, né, através do aceitar do outro como senhor, né? Ele se manipula, fala, não, tá, você é o senhor, sim senhor, senhor, senhor, mas aí e tem a hipocrisia desse escravo pro senhor e vice-versa, né? Então é um mundo de aparências, não um mundo real, né? A Vera lá de São Pedro mandou para nós aqui a frase que você citou, isso, ela é de Platão, né? Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Nosso agradecimento aí, Vera. Muito obrigado pela colaboração. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, Associação das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os semeadores que seguem nos auxiliando, né, semeando as sementes do amor. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste, que patrocina esta edição do programa, o programa Visão Espírita, edição de domingo. Nosso agradecimento a cada um de vocês, companheiros, que nos auxiliam. E você que ainda não colabora, participe, colabore também, ajude a manter a União Rádio Web no ar, o programa Visão Espírita. Nós temos aqui também a USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo, que também são colaboradores nossos aqui. Eu vou passar o telefone, ligue hoje mesmo e fique sócio, 3468-3711. Seguindo com o programa de hoje, nós iniciamos o segundo bloco, que é onde estudamos a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O trecho para o estudo de hoje pode ser encontrado na segunda parte, a partir do item 8, sobre o tema Espíritos Felizes. Trata-se da comunicação do espírito Sanson, que ocorreu pouco depois do seu desencarne. Então aqui ele desencarnou no dia 21 e foi evocado por Allan Kardec e seus companheiros no dia 23, na ocasião do seu enterro mesmo, né? E no programa passado passou dos itens 1 até o 7, e hoje a gente começa com o item 8, nessa primeira evocação. Veja que foi a primeira evocação, vai ter uma outra evocação depois, que ocorre no dia 25, poucos dias depois que ele já havia sido enterrado. Então aqui ainda foi no momento com o corpo dele presente. O item 8, Kardec então faz uma pergunta a ele. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o último suspiro? Que se passou convosco nesse momento? Agora a resposta do Espírito Sanson. A vida se parte e a vista, ou melhor, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o desconhecido. E arrastada por não sei que poder, a gente se encontra num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia mais, nada compreendia. E, no entanto, uma felicidade inefável enchia todo o meu ser. Estava livre da opressão e da dor. Essa é a questão número 8. Então, veja, ele vem explicando esse processo do desencarne, né? Olha como que para ele foi traumático até essa... Apesar do conhecimento dele do Espiritismo, ele que pediu para Kardec fazer a evocação dele, que ele queria voltar e relatar o acontecido no plano espiritual. Olha como ele ainda sofre. Mas aí não se deve só a conhecimento. O processo da desencarnação deve a uma transformação íntima, né? Quanto mais você se desmaterializar, quanto mais você se espiritualizar, essa desencarnação ela é natural. Ela é um processo natural. Você veja que ele sentia ela, né? Não é, Wilson? Pois é. E aqui é bom, né? O Allan colocou, mas é bom a gente citar que trata-se de um espírito feliz. Um espírito em excelentes condições. Com conhecimento espírita, porque ele convivia, sim, com Kardec, com o Espiritismo, na sociedade parisiense. Ele pede para ser evocado, quer dizer, todos os elementos estão, estão assim, facilitando esse processo, e ainda assim... Ele passa por um momento de perturbação e depois, quando ele se vê do outro lado, ele se enche de alegria. Interessante citar também o desencarne dele. Ele ficou durante mais de um ano né, acamado. Então foi um desencarne sofrido, ele sofreu, ele sentiu dor durante muito tempo. Então naquele momento realmente ele sentiu libertação. É o que a gente fala, por exemplo, quando temos que ter cuidado, aliás, com essa afirmação, né? Muitas pessoas falam, ai, morreu, acabou o sofrimento. Depende, talvez, né, Sérgio? Tenha começado, alguns casos não, né, Sérgio? Exato. E a gente fala da perturbação e toda vez que a gente lê sobre isso nos livros espíritas e até nos relatos, ela vai variar muito em cima da fala do Allan com o quanto esses laços nossos com a matéria estão solidificados ou não. E ela vai durar segundos ou ela pode durar séculos, que de acordo com esse primeiro momento de torpor. E é natural que ele tenha percebido esse... E o Wilson deu uma informação importante. Um ano de purificação enfermo talvez tenha até diminuído, né? Abaixado um pouco o padrão de perturbação que ele teria se tivesse desencarnado imediatamente, fazendo com que ele aceitasse determinadas coisas que ainda não aceitou. E é esse olhar que a gente tem que ter, mais amplo, mais abrangente. Às vezes a gente vê fatalidade, tristeza, coisa ruim, onde tá vendo pelo plano espiritual uma coisa maravilhosa. Uma festa. Uma, né? Festa. Uma festa de retorno, né? E ele só não, ele não relata o tempo de perturbação, se eu não me engano, Wilson, mas... É natural que ele tenha tido um torpor e a partir dali alguns segundos de perturbação, minutos, dias de perturbação, mas pela forma, você disse, ele é um espírito feliz, né? Uhum. Pela forma que ele levava a vida dele, fez com que ele tivesse consciência rapidamente e saísse desse momento de perturbação. E a gente podia falar uma outra coisinha que, assim, trazendo para os nossos dias, né? Muita gente, a pessoa às vezes morre de repente, ou morre dormindo, fala assim, nossa, teve uma morte maravilhosa. Né? Morreu como um passarinho. Não teve nada, de repente morreu, assim, que maravilha. São mortes complexas essas, porque a pessoa, às vezes, para ela se entender desencarnada, ela leva tempo, porque ela acabou o dia, foi deitar, foi dormir. As preocupações do dia, do trabalho do outro dia. No outro dia acorda desencarnada. Então, assim, peraí, eu estou encarnada. Então, às vezes a morte da doença, que o Sérgio lembrou bem aqui, ele é um momento de se desmaterializar um pouco. E da família se desmaterializar com aquilo, a ponto de, às vezes, até pedir, falar assim, nossa, que bom que desencarnou, porque estava sofrendo demais. Então, a pessoa aceita melhor a desencarnação nesse processo. Os familiares, que às vezes também prendem, né? Prende. Quando morre de repente, eu falo, nossa... Eu me lembro aqui de um seminário do Allan, né? Eu assisti um seminário do Allan lá na União sobre a morte. E ele fez um comentário que de vez em quando eu cito, né? A pessoa... Quando, toma cuidado quando acordar pela manhã, não é lá como que é? Eu lembrei. Tem momentos na minha vida que às vezes eu pergunto, tá encarnado? Tá encarnado ou tá desencarnado? Você levanta, vai passar o pé no chinelo e vaza. Você fala assim, epa, passa direto. Será que o chinelo estragou ou será que sou eu que não estou enxergando direito? Bom, aí você vai sem chinelo mesmo porque não deu certo. Aí você tenta abrir a porta e a mão não responde. Aí você olha no espelho e não se vê. Volta para a cama, vê se o corpinho está lá. Tenta observar o pulmão, se está balançando ali, se tem um movimento. Pula dentro dele. Dá uma chacoalhada. Pula dentro dele para ver se encaixa. Tenta voltar novo. Ali de volta. Agora, se nada disso der certo, o negão está desencarnado. E aí não adianta se perturbar, né? Não tem que seguir adiante. Procura a luz e vai... Faz uma prece. Essa é outra lembrança importantíssima. Muito importante. No desencarnar. E aí nós estamos aqui brincando, mas isso é sério. Você se sentiu... Não fique aflito. Ah, tô desencarnado? Não fique aflito. Faça uma prece. A prece é uma ferramenta que nós precisamos usar mais no nosso dia a dia. A gente usa pouco. Nós, como seres humanos... A gente precisa fazer mais uso da prece, porque a prece é a comunhão com o plano espiritual. A partir do momento que você faz a prece, você se conecta a ele e vai ser auxiliado. Né? é uma triste realidade, mas tem gente que está tão acostumada a ser ignorada no dia a dia que pode, num momento desse, até passar tempo vivendo como se tivesse encarnado. Tem muita gente, né? Tem um filme que chama Os Outros. É um filme que já não é novo. É um filme, quem quer entender esse conceito, vá assistir esse filme. Muito bom. É muito interessante, porque é uma família que mora lá numa mansão antiga, da época aí 1900, por aí. E vão chegando os empregados para trabalhar ali. O filme começa nessa cena, mas os filhos dela não podem ver a luz. Olha que quanta simbologia que tem nesse... Então vive com as cortinas fechadas, porque eles não podem ver a luz. E eu não vou contar o resto, porque eu vou dar spoiler do filme. Vocês vão lá assistir o filme, que vale a pena. Os Outros. Os Outros, exatamente. Bom, vamos seguir para o item 9. Kardec vai questionar: tende ciência do que pretendo ler sobre o vosso túmulo? Isso é, aí Kardec explica. Kardec pergunta para ele se ele sabia o que Kardec estava pretendendo ler no túmulo dele, porque Kardec preparou um texto. O epitáfio ali, não é bem epitáfio, é o despacho ali. Exatamente. As últimas palavras. As últimas palavras. Então Kardec tinha um planejamento e perguntou se ele sabia dessa intenção. Aí uma explicação de Kardec antes da resposta, tá? Apenas pronunciadas, Kardec está explicando, apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o espírito respondeu antes que eu terminasse. E fez mais, respondeu sem interrogação alguma a certa controvérsia suscitada entre os assistentes sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. Veja que entre os que estavam com Kardec, eles discutiam: será que é conveniente a gente ler isso? Tem gente que não é espírita aqui, isso pode não cair bem, pode não dar certo, né? E então Sanson já respondeu sobre isso também, que Kardec não comentou. Então segue a resposta de Sanson: oh, sim, meu amigo, e sei, porque tanto vos via ontem como hoje. Minha satisfação é grande. Obrigado, obrigado. Falai para que me compreendam e vos estimem. Nada tendes a temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Falai, coragem e confiança, e tomara que meus filhos possam converter-se a uma crença tão venerada. Essa foi a resposta. E aqui, só para finalizar, Kardec vai explicar aqui. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: não vos deixeis atemorizar pela morte, meus amigos. Ela é uma etapa da vida. Se bem souberdes viver, é uma felicidade. Se bem a merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis aos bens terrenos mais do que medíocre valor e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer moralmente um grande, um imenso mal. Que a terra me seja leve. É muito, muito bonito, né, essa passagem, porque ele está trazendo para eles a lembrança do propósito do Espiritismo e está ainda apoiando que eles falem, né, no momento do velório dele, sobre o processo espiritual. Fala assim, fale, alguns hão de se despertar com essa sua fala, né? Alguns vão de compreender esse momento, né? Eu acho interessante que, como a gente é espírita desde o nascimento, quando a gente vai em muitos velórios, assim, nesses momentos as pessoas estão abertas a uma informação espírita. Às vezes é muito por consolação que ela quer daquele que está desencarnado, às vezes é por curiosidade mesmo, mas é normal eu falar sobre o Espiritismo em velório. As pessoas vêm com aquela... Olha, como que o Espiritismo O que, que é isso aqui? Né? É. Então, eu acho que é um ambiente, sim, que a gente deve falar. É o conselho do espírito, mas eu concordo com ele, né, Sérgio? E eu estava pensando aqui, assim, aquele que já conhece, simpatiza, vai se sentir bem. É. Aquele que eventualmente não tem noção nenhuma vai despertar, pode despertar uma curiosidade e queira conhecer. E aquele que choca, que para mim é o ponto em questão aqui, tudo que choca a gente vai popular o nosso pensamento. E se chocou, muito provavelmente vai gerar algum tipo de reflexão. E eventualmente o choque pode fazer com que a pessoa vá em busca de mais informação sobre. Porque pelo menos o jeito certo, para não ser leviano, se eu vou criticar alguma coisa, eu tenho que conhecer para poder criticar. Mas pensem bem como era impressionante isso naquela época. Sem hoje dúvida, ainda existe, sem dúvida, né? Essa dúvida, né? Essa dúvida no momento do velório ali, será que eu posso falar tal coisa? Porque aqui tem católico, tem evangélico, tem o que, que eu falo, o que, que eu não falo. Com dedos, hoje, né? Eles estavam assim. Agora, se imagina lá atrás, nos primórdios do Espiritismo ainda, onde ninguém conhecia. Mas ele estava muito próximo da época de que se você falasse coisas desse tipo, você era queimado. Pois, né? Eu existia bem muito trauma. Eles estavam ligados a essa herança, né? Um fogueiro num passo atrás e olha. Agora, só para ressaltar, não posso deixar passar em branco. Na mensagem que o Sanson ditou durante o enterro, né, essa frase chama a atenção, tanto que ela aparece aqui em itálico, né, no livro. Não se pode gozar muito sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer moralmente um imenso mal, ele diz. Isto é, uma vez eu li em algum lugar que quem come dois pães está comendo sempre o pão de alguém. Então, isso vai de encontro a isso, né? Sobre os nossos hábitos de consumo mesmo, sobre gozar a vida nesse aspecto. Eu acredito até que um dia, economicamente, a gente deva chegar num modelo econômico onde você pode ter o que você quiser, mas desde que você consuma, desde que você utilize. Né? Eu quero ter 3 carros. Pô, mas você usa 3 carros? Não uso, eu uso 1 por vez, né? Porque não tem quem consiga dirigir nem 2, né? Sozinho, né? Ele precisa de alguém mais, né? Então, você precisa de 3 carros, você precisa de 1 carro. Então, tenha 1 carro. Eu preciso daquilo. Comece a se cada um de nós for fazendo esta, eu preciso daquilo, né? A mulherada com sapato, né? Eu preciso demais daquele sapato. Tenho 2.327 par de sapato lá, mas eu não tenho dessa cor. Essa cor é uma cor. Nem entra aí porque você sabe que elas arrumam uma alternativa. Elas arrumam uma alternativa, né? A gente lembrar de um consumo consciente, né? Ele tá chamando a gente para um consumo e olha que interessante, né? 1850 aí, mais ou menos 60, o cara falando de consumo consciente. Não é interessante essa sua vista desse ponto aí, né? Não, isso é extremamente impressionante, porque nós vivemos hoje, isso é muito atual pra gente, é como se tivesse atual. Escrito pra sociedade contemporânea. E foi escrito há 150 anos atrás. 150 anos atrás. É muito maluco isso. Os nossos ouvintes, alguns relataram aí um som de estática, mas agora acho que já voltou ao normal, né? Tava ouvindo também. É esse. Já voltou ao normal. Vamos agora pro nosso intervalo musical. Nós selecionamos hoje Roberto Carlos, aqui a música que eu ofereço para o nosso amigo Alain Diniz Souza. A canção Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos. Eu quero apenas olhar os campos. Eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.

que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Fecha aspas. Está lá em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Ela coloca um adendo aqui, né? Pela mediunidade estariam em comunhão com os espíritos bons, que são sinceros e verdadeiros. Alain? Então, sabe que esse é um assunto que eu já meditei bastante, assim. Eu sempre achei um pouco pretensioso para o Espiritismo se autoproclamar esse consolador prometido. Então, eu não gosto desse assunto, assim, eu não uso ele em palestras, eu não afirmo, eu procuro não fazer isso, que seria o consolador prometido. Eu acho que é presunçoso, mas enfim, eu acho que as pessoas sempre buscam alguma ancoragem para dar mais credibilidade. Eu vejo que, com o Espiritismo, nós conseguimos compreender melhor o Evangelho. A gente consegue entender muitas passagens da vida de Jesus, muitos fenômenos que aconteceram, muitos eventos acontecidos. E eu não gosto de como espírita, falar que somos nós o consolador prometido. Mas que consola, consola. Né? Mas eu não sei se consola todo mundo. E eu não sei se consola, porque para consolar a pessoa precisa aceitar, né? Eu não sei se realmente consola todos, ou é esse consolador prometido, ou de repente o consolador prometido é um momento que nós estamos tendo, que as pessoas vão se esclarecendo das coisas, saindo um pouco daquela fé cega, né? Aquela fé que não tem razão de ser. A pessoa acredita porque acredita. A gente fala numa fé raciocinada, que eu acredito mais. Eu acho que quando a gente desenvolve com o Espiritismo a fé raciocinada, quando a gente coloca a vida do espiritual como ela é ser imortal e a do corpo físico temporário, essas citações do Espiritismo consola bastante, explica bastante. E eu até hoje não encontrei nada que consolasse e explicasse melhor. Eu só fico com uma ressalva, e aí é minha, né? Eu não sou concordante. Os médiuns, os oradores concordam ao contrário de mim, eles chamam o Espiritismo de um consolador prometido. Eu sou um daqueles que eu faço uma ressalva numa questão ética de calma, né? Porque eu não preciso levantar essa bandeira, só nesse sentido. Eu acho coerente o teu ponto no seguinte, que não se dê determinância para alguma coisa que haverá continuidade. O próprio Espiritismo coloca a questão da continuidade das coisas. Não com essa eloquência toda, mas eu também não gosto de colocar da forma como você colocou também, porque eu acho que o consolo é uma coisa muito particular, muito específica, muito do momento em que a gente está vivendo. Há consolo para aqueles que não acreditam em reencarnação eventualmente, que conseguem se encontrar na tua fé. E a gente, eu e os espíritas, a grande maioria, assim, acredita no consolo que o Espiritismo dá ao trazer esclarecimentos. Porque eu acho que aquilo que a gente compreende é que, efetivamente, ou consola na hora ou vira munição para que a gente combata pensamentos nocivos que vão deturpar a mente, que vão fazer com que a gente caia. É a verdade que liberta na fala do apóstolo, colocada por Jesus. Eu compreendo a colocação do Alain no sentido da institucionalização do Consolador como sendo a instituição Espiritismo, com todos os seus órgãos aqui que o representam, que o organizam. Então, de fato, porque nem Kardec se preocupava com isso, né? Tanto que Kardec nunca disse que o Espiritismo seria uma religião, e sim que seria o futuro das outras religiões, né? No momento em que passassem a absorver-lhe né, o conteúdo, né, a compreensão da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, aí seria a contribuição do Espiritismo. E nesse ponto, eu entendo o Espiritismo como um consolador por conta do conjunto de conhecimentos. É evidente, o Alan já colocou isso. Não o Espiritismo instituição, eu tenho que ser espírita. Não, eu não preciso ser espírita, na verdade. Isso é um rótulo. Rótulo pouco tem, não vale nada, né? Mas sim, o conteúdo do Espiritismo é consolador. Qual é a mãe que não se consola? Aquela mãe que vem chorando até o orador, fala, meu filho morreu. Ele olha para ela e diz, não, ele não morreu, ele está vivo. Isso é uma consolação sem palavras. Né? Aquela mãe que recebe uma carta do filho do plano espiritual, das milhares de cartas que o Chico recebeu e distribuiu, quanta consolação que só foi possível mediante como a gente pode dizer, a organização da comunicação mediúnica. Né? O que Kardec fez foi isso. Foi normatizar, talvez, mas não no sentido de normas, acho que no sentido de sistema. É, sistema, né? Sistematizar, talvez, as relações entre o plano físico e o plano espiritual, de forma a reconhecer as comunicações, os espíritos, o teor das comunicações, né? Para identificar a veracidade daquelas comunicações. Então, nesse ponto, a contribuição do Espiritismo realmente é única como consolador. Porque não existe nenhuma outra doutrina ou outra religião que se proponha a fazer isso e trazer dessa forma. Então, neste ponto, eu aceito o Espiritismo como um consolador, mas não institucionalmente também. É, porque porque tem gente que encontra consolo em outros pontos. Sim, né? Sem dúvida alguma. Porque é o nível evolutivo que ele precisa e ele encontra consolo naquilo, né? Ele, conforto naquilo. A importância do teu ponto, Alan, é que o que, que nós, como espíritas esclarecidos, que nos consideramos, devemos fazer? Tolerância. Tolerância. Principalmente com as crenças alheias. Não só com a nossa, mas com as crenças alheias. Aquele que assume ao pé da letra essa informação, daqui a pouco está criticando, se considerando superior ao outro. Isso é nocivo. Viu, Sérgio, eu lembro de um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha uma aluna no centro espírita e ela era casada com um evangélico, né? E ela vivia falando, não, Alan, você tem que convencer meu marido, ele veio para cá, você tem que convencer. Eu falei, mas eu? Não, que isso, deixa ele lá, né? Aí um dia ele veio, aí ele vinha buscá-la, trazê-la. Você vê que o cara tinha ele era uma mente aberta, porque ele não vinha, mas ele trazia ela, ia buscar ela. E eu acabei conhecendo ele ali na porta, bom dia, boa noite, tal, tal, tal. E um dia eu ia fazer uma palestra e eu fui, tava lá na porta, ele chegou, falei, venha na minha palestra. Nossa, aquilo para ela foi nossa, o Alan tá trazendo ele pro Espiritismo. Né? E ele veio. Aí quando acabou a palestra, eu falei, e daí, o que você achou, né? Nossa, eu gostei pra caramba, porque discutiu lá, nem lembro que assunto que era e tal. Eu falei, que bom, rapaz. Eu falei, mas qual igreja que você segue? E eu conheci o pastor da igreja. Eu falei, nossa, mas aquele cara é legal pra caramba, rapaz. Você tá indo numa igreja legal, ele tem uma mente aberta. Tal. No outro dia da aula, a moça quase me estrangulou, né? Eu achando que você ia trazê-lo para o Espiritismo, você fala que está bom onde ele está, tal, né? Eu falei, querida, sabe como que você vai trazê-lo para o Espiritismo? O dia que você se transformar no seu comportamento e ele perceber que a sua transformação é maior do que a dele. Aí ele vem para o Espiritismo. Enquanto for só palavras, ele não vem. No fim, ele acabou vindo até em várias aulas depois que a gente tinha o curso de estudo, ele vinha e tal. E eu convenci eles a rezar juntos. E ela queria usar o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, mas, ô Xoncha, você usa a Bíblia. É o que ele acredita. É o que ele quer acreditar. O que ele quer usar, usa. Mas reza junto com seu marido, isso é importante. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando entra no Espiritismo, não levantar isso como bandeira do Salvador prometido, do Consolador prometido, porque aí cria um orgulho que separa, desagrega e realmente não é o que Kardec, Emmanuel desejam do Espiritismo. Você vê, provavelmente ela rejeitava a crença do marido sem nem conhecer o teor. Sem nem saber o que ele pensava, né? Bem, amigos, estamos chegando ao final. Eu selecionei aqui uma breve poesia para a gente terminar, antes aqui de passar as últimas considerações para o Alan e para o Sérgio. O nome é O Semeador do Bem, do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Caminhos de Amor, também psicografada por Chico Xavier. Arar, moldando a gleba empedrada e agressiva. Erguer-se sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem. Doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde, ouvir de longe o vento e a tempestade, de ciclones irados a cair, e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofre insônia e anseio de alma enxaga ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga na defesa da frágil plantação. Ouvir e desculpar, sofreando-se a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, semeador, prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções de alegria ao ritmo da fé que te apoia e conduz. E, após o anoitecer, nas orações que levas, contemplarás, além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. Transmitido todas as quartas-feiras a partir das 20 horas, ao vivo, e todos os domingos a partir das 9:30 da manhã, pela União Rádio Web de Piracicaba, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alandine Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente domingo, agradecendo a participação de todos. Antes de me despedir aqui, olha, 39 ouvintes, novamente, Piracicaba, Cerqueira César, Tietê, Araras, Rio das Pedras, São Paulo, Sumaré, Jundiaí, Rio Preto, São João da Boa Vista, Capivari, Americana, Campo Limpo Paulista, Saltinho, olha aqui o pessoal de Saltinho, Mogi Guaçu, Iracemápolis, Santa Bárbara do Oeste, Mogi Mirim, Itapira, Campinas, Limeira, e aqui a Vera mandou uma mensagem que ela que deve ser aquele perdido, né? Porque aqui tem 3 não encontrados. Agora são 3 não encontrados, 3 cidades. E a água de São Pedro é pequenininha, às vezes o mapa não acha. Eu achei que a gente ia fazer as pessoas se encontrarem no programa, nós perdemos mais 2. Perdeu mais 2, tem 3 perdidos não encontrados aqui. Nosso agradecimento a todos, um abraço, uma excelente semana, muita paz e muita luz. Passo aqui as últimas considerações para o amigo Alan e peço para o Sérgio fazer uma prece de encerramento. Uma ótima semana a todos, com muita paz no coração. Só isso que eu desejo, meu querido. O nosso agradecimento pessoal pelo convite do Wilson. Sempre um prazer enorme estar aqui. E nesse instante a gente convoca a todos que elevem os pensamentos ao alto, que aproveitem esse momento de reflexão para pensar em Jesus, para pensar na transformação que Jesus fez na vida de cada um de nós, para pensar no seu momento pessoal de conversão a partir do encontro com Jesus, como tantas narrativas nós tivemos nos livros espíritas, na Bíblia. E pensando nesse momento pessoal, utilize esse instante para agradecer tudo aquilo que você já consegue ser, todas as modificações que você já conseguiu colocar na sua vida, e utilize para pedir Que Jesus continue sendo esse norte, continue sendo esse amparo, para que te carregue no colo nos momentos mais difíceis e que te ensine a, de vez em quando, caçar o teu próprio livre-arbítrio para te nortear o rumo. Agradecemos a Deus a oportunidade do encontro e rogamos continuar sendo sempre merecedores desse amparo, desse consolo. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.